Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus nos abençoe no dia de hoje. Nós estamos falando do programa Caminho Santo, esse programa que tem a finalidade de trazer a bênção de Deus para a tua casa, para a tua vida. Você que está ouvindo esse programa, dirigindo, ou no trabalho, ou em casa, eu quero te agradecer a oportunidade que você nos concede de podermos falar do amor de Jesus, da bondade do Senhor Jesus, porque Deus é bom, as suas misericórdias duram para sempre. Agora, você precisa descansar o teu coração em Deus, você precisa colocar a tua esperança e a tua confiança em Deus. Muitas vezes nós somos agitados, ansiosos, correndo de um lado para o outro, e Jesus nos deixou um conselho. Está no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38, ele diz o seguinte: Jesus e os seus discípulos continuavam a sua viagem e chegaram a um povoado, e ali uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta, disse o Senhor Jesus, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Apenas uma coisa te é necessária. Maria escolheu a melhor de todas e esta ninguém vai tomar dela. E qual foi a opção que Maria fez? Diz aqui, Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Quando você escuta o que Deus te ensina, quando você medita na palavra de Deus, saiba, você está escutando a melhor parte. Porque Deus vai te trazer estratégias, Deus vai te dar conselhos, Deus vai fazer com que você receba uma direção de Deus. A Bíblia diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele mesmo guiará os teus passos. Não fique agitado de um lado para o outro, porque a Bíblia Jesus disse, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O ansiar, o ficar ansioso, a palavra ansiedade significa sufocamento. Não adianta você se agitar. Coloque sua vida nas mãos de Deus e você vai ver que Deus vai tomar conta de você e vai te orientar. Nós vamos orar com o pastor Hélder e que a bênção de Deus te alcance em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se você puder fechar os olhos, tanto melhor. E nós fazemos isso para nos concentrar mais na presença de Deus. Papai amado, hoje é sexta-feira. E nós queremos colocar a vida de cada um que nos ouve. Há tantos problemas, papai, há pessoas tão angustiadas, sem saber o que fazer. Eu quero te pedir, Pai, que a tua paz, que excede todo entendimento, se manifeste agora em cada coração, em cada alma. E esta paz significa, muitas vezes, não a solução do problema, mas a certeza que o Senhor está conosco. E quando nós temos esta dimensão, tudo fica diferente, porque tudo é força, mas só o Senhor é glória. E a tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se fadigarão, caminharão e não se cansarão. Que assim seja, Deus, sobre todos que nos ouvem. Reafirme a fé de cada um. Derrama poderosamente do teu Espírito e que a tua unção que quebra todo jugo se manifeste abundantemente sobre todos nós. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Renova-me, cuidado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Quero comentar aqui, meus amados, um e-mail que recebemos. Nós temos recebido e-mails de toda parte do país. Nós estamos mais de 220 rádios, emissoras no Brasil. Deus tem sido gracioso com o pastor Lincoln e comigo. E nós agradecemos a Deus porque tem nos considerado fiel, apesar dos nossos pecados e das nossas limitações. Mas saibam, nós temos lutado com toda a nossa força para viver em santidade e comunhão com Deus. Santidade não significa perfeição, mas a luta contra o pecado e um coração quebrantado pedindo misericórdia a Deus. É lá de Loanda, do Paraná, e ela pede para que Deus entre com providência para que volte a alegria de viver. Ela quer alegria novamente. E quando eu escuto um e-mail como este, ou leio, melhor dizendo, me reporto automaticamente em Abacuque, capítulo 3, verso 17, que diz: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é minha força e Ele faz os meus pés como o do cervo. Faz-me andar em lugares altos. Eu quero te abençoar, minha amada, que escreveu este e-mail, e eu quero ministrar sobre a sua vida e todos que nos ouvem, que você seja fortalecido e revigorado pelo poder do Altíssimo. Aqui o profeta está dizendo que todas as circunstâncias são desfavoráveis. Não há figueira, não, as uvas não produziram, as azeitonas falharam, não há produção, os animais foram arrebatados do aprisco, ou seja, toda a sua relação financeira são supridas em Deus. Eu quero dizer a vocês que você deve entregar e confiar de toda a sua alma, de todo o seu coração, seus problemas ao Senhor. Como diz o profeta, o salmista, melhor dizendo, ergo meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e Ele não permitirá que teus pés vacilem. É certo que o guarda de Israel não cochila nem dorme. Você acredite, meu querido, na presença do Senhor, na palavra do Todo-Poderoso, e você verá a glória, a majestade e a honra que Deus fará. Eu abençoo a sua vida e que a alegria do Senhor, que é a nossa força, seja manifestada sobre todos que nos ouvem. E lembre-se, a alegria é fruto do Espírito Santo. Então, se você busca a presença de Deus, você se enche, Deus te enche do Espírito e automaticamente esta alegria virá sobre a sua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora, Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de 2 Reis, capítulo 18, a partir do verso 28. Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei paz comigo, vinde a mim, comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal, de vinho, terra de pão, terra de vinhas, terra de oliveiras, de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvido a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Amados, a palavra de Deus conta aqui a história do rei da Síria, aquele rei chamado Senaqueribe. Ele vai contra Israel, ele primeiro faz um cerco em Israel, e Ezequias, no momento ali de desespero, manda mensageiros a esse rei da Síria, e o rei da Síria pergunta, o rei de Israel pergunta ao rei da Síria: o que, que você quer? Ele diz: me entregue todo o ouro que você tiver e eu vou embora. Ezequias, então, diz a palavra de Deus aqui em 2 Reis 18, que ele tira tudo que se achava na casa do Senhor. No verso 15 diz assim: deu-lhes Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro que tinha ele, rei de Judá, que as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou de Laques e de Tara e Rabsaquis a Rabsaque com um grande exército ao rei de Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram, e tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do arqueduto superior, junto ao caminho, e tendo chamado o rei, saíram ao encontro dele Eunaquim, filho de Uquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, Joá, o cronista, e Rabsaque lhe disse: dize a Ezequias, assim diz o rei, o sumo rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Eles eram um rei mentiroso, um rei falso, um rei que prometia e nunca cumpria. O que eu quero meditar com vocês aqui são as promessas falsas de Satanás. Diz que esse enviado do rei da Síria, Rabsaque, falou assim: olha, não acredite no que Ezequias está falando, que Deus vai te livrar. Vem, faz paz conosco, e aí eu vou te mandar para uma terra deleitosa, uma terra em que diz aqui, cada um volte para terá uma casa com a vide, sua própria figueira, bebei cada um água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra de cereal, de vinho, de pão, de vinhas, terra de oliveiras, de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvido a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Amados, o diabo não tem nada de bom para oferecer para mim, para você. Você sabe quem é que ofereceu essas coisas aqui? Foi Deus que ofereceu para o povo de Israel, quando ele estava saindo do Egito e entrando na terra de Canaã. Ele diz em Deuteronômio, capítulo 8, verso 7, diz assim: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vides, de figueiras, de romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez e que nada te faltará nela, terra de cujas pedras são ferros e cujos montes cavarás o cobre. Comerás, te fartarás, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Amados, o diabo quantas vezes promete para mim, para você: olha, vai, não precisa estar na igreja não, fervorosamente, não precisa andar com Deus não, eu também te prometo que é bom, eu te prometo que é rápido, comigo você vai ter fartura, comigo você vai ter alegria, comigo você vai ter paz. Amados, o diabo, ele é o pai da mentira. Nada do que o diabo promete ele cumpre. Momentaneamente, às vezes, ele dá uma alegria aqui, um dinheiro ali, mas ele é como o Daniel Mastral, que escreveu aquele livro do fogo. Eu te aconselho você ler esse livro. Ele te promete mentiras. Ele é como pega aquele frango lá do Natal, aquele Chester, e ele enche aquele Chester ali de alimento, fica gordão. O Chester ali pensando: puxa, eu estou no bem bom, eu estou comendo, eu estou me alegrando. Mal sabe ele que o Natal está chegando, que ele vai ser morto e vai ser dilacerado pelos outros. Amados, aqui foi a mesma situação. Senaqueribe, ele prometia para o povo de Israel o que Deus verdadeiramente promete. Prometia o trigo, falando o seguinte: olha, eu vou te dar a provisão. Prometendo a cevada. A cevada, ela é colhida na estação mais difícil do ano. Prometendo Deus, então, a fidelidade dele. A uva, que é a alegria. O figo, que é aquele fruto que faz com que você receba velocidade e resposta, velocidade rápida nas respostas que você está pedindo. A romã, que significa domínio, o símbolo da moeda de Israel, o primeiro símbolo da moeda de Israel era o romã, mostrando: tomamos posse. Amados, o que Deus promete para mim e para você, só o Senhor nos dá. O inimigo te promete uma vida fácil, uma vida farta, uma vida em que você vai esbanjar de prazeres. Mentira. O diabo é o pai da mentira, é mentiroso. Não cai nessa história que o diabo está te prometendo: ah, você pode ter os dois, você pode ter Deus e você pode ter os prazeres. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas vale a pena você andar com Deus. Que Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando continuidade ao estudo que estamos fazendo em Hebreus, capítulo 11. Se você quiser ouvir os programas anteriores, acesse o nosso site Pregações Evangélicas, clique em Programas, Arquivos de Programas, e você vai pegar lá os dias anteriores e você terá acesso a versículo por versículo do que estamos comentando em Hebreus, capítulo 11. Hoje falarei do versículo 9 e 10. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se tivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. A fé na grande promessa busca não uma casa terrena, mas caminha para um lugar celestial. Abraão fez uma longa jornada, viveu em tendas, em lugares hostis, pois contemplava habitar no melhor dos Édens, a morada de Deus, o próprio céu. Viver pensando apenas no presente ou no futuro terreno é uma visão míope, meus queridos, que explicita a ausência de fé. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nosso corpo tem uma vida útil curta, mas nosso espírito é eterno. Fomos criados para viver a eternidade, por isso não podemos ter uma visão apenas do aqui e do agora. Infelizmente, o mundo está repleto de pessoas aptas ao carpendia, ou seja, aproveite o hoje. O lema é usufruir dos prazeres transitórios do pecado sem se importar com o amanhã. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, diz o apóstolo Paulo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Filipenses capítulo 3, versos 18 e 19. Viver só para o presente torna o homem refém dos acontecimentos, pois a sua felicidade ou sucesso terá como paradigma as realizações terrenas. Jesus, quando questionado sobre como deveria repartir a herança do seu próprio irmão, diz: cuidado, fique de sobremodo aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Lucas capítulo 12, verso 16. Tanto contando uma parábola, diz que o homem foi riquíssimo, mas não viveu sobre a ótica espiritual, pois desejava apenas palácios terrenos. Ele foi um miserável espiritualmente. Contudo, Deus lhe disse: insensado, esta noite a sua vida lhe será extinguida, então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus. E aí eu te pergunto: aonde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro? Porque onde estiver o seu coração, aí estará o teu tesouro. Nesse sentido, Paulo ainda diz que a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de contar para vocês, em cima do que estou dizendo, de um relato verídico que aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2010. Esse relato saiu na mídia. Um engavetamento envolvendo 5 caminhões e um veículo e uma moto na rodovia do contorno, trecho da BR-101 que liga a Serra, e isso explicitou a força da fé. O acidente foi gravado quando o último caminhão enfileirou os veículos porque não conseguiu parar. A correria, o choro, a angústia, a dor explicitavam a gravidade das batidas. Testemunhas com todo o relato que, por meio do desespero das pessoas, os pastores Nelson Palmeira e João Valadão, serena e fervorosamente, apesar de todo o sangue já perdido, cantavam o hino 187 da Harpa Cristã: mais perto de ti eu quero estar, mais perto eu quero estar do meu Deus, ainda que seja a dor que me une a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, meu Deus de ti. E meus amados, ele cantando, esses pastores cantando este hino, em meio das tentativas de socorrer as vítimas, bombeiros foram tomados por lágrimas. Acostumados a resgatar pessoas em acidentes graves, em vez do pedido dos moribundos por socorro, ouviram um cântico, o desejo de estar mais próximo do próprio Deus. Alegre-se, meus amados, há uma morada celestial para todos os peregrinos da fé. Viver nesta dimensão nos arrebata de muitos problemas. Olharemos o hoje sobre uma nova perspectiva, a perspectiva celestial. Os patriarcas viveram em tendas, mas sua esperança estava na cidade celestial. Abacuque não olhou as expectativas frustradas nem as circunstâncias, pois seu coração estava em Deus. Os filhos da fé a um destino certo, a Nova Jerusalém,